Até parece com Chegou ele. O filho mais novo de João Rafael. Ele é até mais bonito, mas você parece com ele. É. É, ontem foi dia dos pais, né? Ô, Léo, eu vou pedir pra você, que você tá aqui hoje pertinho, né? Pra você depois rodar, trazer essa matéria que nós fizemos com um cidadão que vende milho aqui, né, nas proximidades do Banco do Brasil. O Rural News ontem não conseguiu, em virtude de um pequeno problema técnico, nós não conseguimos exibir, né, a matéria. Então, depois eu vou repassar para você para a gente rodar aqui do seu Francisco Neto, uma matéria realizada pelo Fernando Carvalho, o Tiago Ponsai e a Daniele Souza. Silva foi. E hoje tem o podcast, né? Com o empresário João Rafael, a partir das 7 da manhã, viu? Direto de Mari. Também tem a reportagem que foi produzida pela equipe do Portal Nordeste 1 para, ou melhor, falando sobre a inauguração, né? Dessa unidade, de mais uma unidade, né? Do grupo João Rafael, uma nova empresa. A Uniprol. Que se instalou na cidade de Mari e se instala para ficar, né? Um projeto aí grandioso que vai gerar muito emprego e renda para a cidade de Mari e toda aquela região. 6h39, o intervalo vem chegando e nós voltamos já já com muito mais para você. Estamos apresentando Jornal 850. A verdade no seu rádio. A verdade no seu rádio. Você está ouvindo a Rádio Rural de Guarabira, uma empresa do Grupo João Rafael. Econtab, escritório de contabilidade com mais de 40 anos atendendo Guarabira e região, prestando um serviço de qualidade com profissionais capacitados que se dedicam à sua empresa com atenção e eficiência. Avenida Sabiniano Maia, Bairro Novo, Guarabira. Econtab, confiança há mais de 4 décadas. Acesse www.nordeste1.com. Jornalismo em tempo real. Política, esportes, entretenimento, o cotidiano das cidades e os acontecimentos que marcam. Reportagens, as principais informações do Brasil e do mundo, opiniões e a maior cobertura do estado. www.nordeste1.com. Jornalismo em tempo real. Uma empresa do Grupo João Rafael. Na hora de planejar o seu espaço, visite o lojão do Marceneiro. Tudo em portas, janelas de madeira e alumínio, MDF e todos os componentes para montar móveis projetados. Fechaduras e equipamentos para marcenaria, carpintaria e artesanato. Tábuas de pinos, assoalho na madeira PQA, compensados e madeirito. Cadeiras e mesas para bares, restaurantes, residências e área de lazer. Placa e bloco de gesso, cola e pó de gesso, forros em madeira jatobá e PVC. Fornecemos também estacas, mourão, porteiras, arame, grampo e tábuas para curral. Dependendo do seu pedido, fazemos a entrega para toda a região. Lojão do Marceneiro, às margens da PB 073, na saída de Sapé para Mari. Nos siga pelo Instagram, Lojão do Marceneiro 7. Fone WhatsApp 996379560. Se sua empresa, seu comércio estão precisando ser mais lembrado pelo consumidor, anuncie no rádio. Anuncie no rádio. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Anuncie aqui. Rádio Mural. Grupo Centre, atuando em Guarabira e em todo o Brasil. O Grupo Centre é referência em qualidade, oferecendo energia solar com responsabilidade social. Deixe de pagar uma conta com alto valor. A Centre Sol dispõe de uma equipe eficiente e produtos de alta qualidade para instalar sua usina solar. Venha para um novo mundo em energia. Fale com quem entende. Grupo Centre. Solicite o seu orçamento pelo fone 3502-1299. Energia para você e sua família. Itamataí, rodovia PB 073, Guarabira, Paraíba, Brasil. Siga a Rádio Rural nas redes sociais, no Facebook e Instagram, arroba Rádio Rural AM 850. Estamos ao vivo também no YouTube. Se inscreva no nosso canal Rádio Rural 850 e acompanhe a nossa programação. Rádio Rural, mais perto de você. O Lojão Ricol está com uma mega promoção. Na compra de um terno completo, calça e paletó masculino, no valor promocional de R$ 399, você ainda leva de brinde uma camisa social. Facilitamos o seu pagamento, dividindo em até 10 vezes no cartão. Lojão Ricol, na Rua Osmar de Aquino, no centro de Guarabira. A cobertura das eleições 2024 é aqui na Rádio Rural. Aqui na Rádio Rural. Entrevistas, debates, opiniões e a emoção da apuração. Urna a urna, voto a voto, a maior cobertura, com a equipe mais preparada do Rádio Paraibano, para levar até você a emoção da festa da democracia. Alô, está só começando o início da totalização dos votos para você. Está acompanhando aqui a Rádio Rural. Indo mais longe, para estar perto de você, a Rádio Rural, a sua audiência é o voto que confirma a nossa liderança. Oferecimento, panificador e lanchonete Dois Irmãos, o melhor pão da cidade. Rua Benvenuto Ferreira, no centro de Lagoa de Dentro. Val Parabólica, trabalhando para seu conforto, com imagem em toda a parte técnica. Oferecendo Parabólica Digital Century e OITV. Fone 3271-3970. Val Parabólica, Avenida Rui Barbosa, Guarabira. Tapiocaria Silva, tapiocas, cuscuz, lasanhas, panquecas, sanduíches e muito mais. Aberto de domingo a domingo e atende a delivery. Telefone 98220-9136. Só quem está no mercado há mais de 30 anos pode oferecer a melhor condição de adquirir veículos novos ou seminovos com garantia de procedência. A Rialto Automóveis, empresa do Grupo João Rafael, dispõe da menor taxa de juros do mercado e a melhor condição em financiamento. A Rialto ainda compra o seu carro usado com documentação em dia. Aceitamos o seu veículo como parte do pagamento e troca com troco. Rialto Automóveis, Avenida Osmar de Aquino, telefone 99982-3100. Siga nas redes sociais, Instagram, arroba Rialto 1, Facebook, arroba Rialto. Rialto, onde é fácil sair rodando. Participe da nossa programação através do telefone WhatsApp 3271-1000. Rádio Rural, mais perto de você. Padaria e lanchonete, Cristal, massas finas. O pão quentinho aqui vai encontrar. Os melhores salgados, as melhores massas, tudo feito com muito carinho. Padaria e lanchonete, Cristal, massas finas. Tem cheirinho de felicidade. Cristal, massas finas, sua padaria e lanchonete. Cristal, massas finas, o melhor sabor é o que você merece. Avenida Dom Pedro II, Guarabira, Paraíba. Ambientes planejados impressionam e melhora a rotina de qualquer espaço. Para sua casa, loja ou escritório, exige o melhor. Passe na Montari Imóveis. Só na Montari você tem acabamento diferenciado em MDF, metalon e móveis espelhados. Preço, qualidade e bom gosto só na Montari. Venha com a gente realizar seu sonho. Em Guarabira, na Rua Napoleão Laureano 143, no centro. Fone 3271-6179 e 83996714013. Combater o mosquito da dengue é papel de todos. Não deixe ele se criar na sua casa. Limpe o quintal e jardim. Tampe a caixa d'água. Não deixe juntar água em objetos e vasos de plantas. O cuidado também vale para quem mora em apartamento. Tire todas as suas dúvidas pelo Alô Saúde Dengue. 0800-281-6591. Vamos juntos derrotar o mosquito. Rádio Rural AM. A Casa Shopping Magazine é o endereço certo para quem procura por utensílios para o lar e os melhores lançamentos para cama, mesa e banho. E se o assunto é decoração, presentes e listas de casamento, conte com a gente. Conheça a Casa Shopping Magazine e aproveite nossas promoções na Costa Beiriza, em frente a Guara Móveis. A sua rádio, a sua companhia, o tempo todo com você. Rádio Rural de de Guarabira. Estamos apresentando Jornal 850. A verdade no seu rádio. A verdade no seu rádio. Léo Ferreira. E 48 agora, estamos de volta com o Grande Jornal 850 para você na nossa Rádio Rural de Guarabira. Nós já vamos trazer o nosso colega Marcelo Júnior com a área policial, as informações do plantão policial de hoje. Abraçar aqui minha tia Maria das Graças, que está ligada, mandando um bom dia para mim, para o Fernando e para todos, né, da Rádio Rural. Fátima Rocha também conosco, ligada, acompanhando a programação, a mocinha lá de Itabaiana, minha madrinha Lita também ligada conosco, muito obrigado, a mocinha, né? Dizendo que nós somos show, diva do Cuscuz Recheado lá em Pilões, um abraço também, a Maria Lima em Lagoa de Dentro também ligado, Pedro Francisco, Lenilson Freire, a Nina Miguel também nos acompanhando, o Paulo Oliveira lá em Dona Inês, reclamando aqui das estradas, viu? Da região. Pois é, no tempo de Ricardo Coutinho tem estrada, agora não tem mais não, ele tá dizendo aqui pela live. Um abraço, Paulo, muito obrigado. Maria Gomes também conosco, lá em Maricá, muito obrigado pela audiência, ele é aqui de Guarabira. São 6h49, Marcelo Júnior chega com as informações da área policial a partir de agora, no nosso Grande Jornal 850. Marcelo Júnior, o repórter. Tá, tá, tá, o bondinho tá estourado. Tá, tá, tá, todo mundo tá ligado. Tá, tá, tá, o bondinho é do povão. Tá, tá, tá, é a nova geração. Eu disse tá, tá, tá, o bondinho tá estourado. Tá, tá, tá, todo mundo tá ligado. Tá, tá, tá, o bondinho é do povão. Tá, Marcelo Júnior. Marcelo Júnior, o repórter. Como é que tá você, presença? Eu estou bem, graças a Deus. Forte abraço pra você, Luciano. Forte abraço, Léo Ferreira, Fernando Carvalho. Abraçar toda essa turma acompanhando, claro, a nossa programação. Alô, Ana Lúcia, no Cinto Miguel. Alô, João, tá acompanhando a nossa programação. Todas as manhãs, acompanhando a nossa Rádio Rural de Guarabira, claro. Ana Maria, alô, Severino. Severino da Bela Vista, rapaz. Ontem, Léo Ferreira estava calibrando o pneu da nossa unidade móvel. E aí encontrei com o Severino. Severino, como sempre, né? E aí, quando é que vai passar pra FM? Eu digo, calma, Severino. Está bem próximo, já está, ó, batendo na porta. Um abraço pra você, viu, Severino? É verdade. Lá na Bela Vista, rapaz, acompanhando a nossa programação. Ele disse, se eu não mandasse esse alô pra ele hoje, quando ele me visse novamente, iria puxar minha orelha. Está mandado o alô pra você, viu, Severino? Muito obrigado pelo carinho da sua sintonia. Muito bem. Vamos trazer as informações, meu caro amigo Luciano Kubek. As informações na área policial. Olha, e um acidente de moto. Esse acidente que aconteceu na saída de Solânia, na entrada para Pissarreira. Este acidente de motocicleta que aconteceu por volta das 23 horas e 30 minutos deste último sábado, dia 10, na saída de Solânia, com vítima fatal. As informações de que Preto vinha pilotando uma motocicleta quando o mesmo perdeu o controle da mesma e acabou colidindo em um poste. As informações de que o serviço de atendimento de urgência móvel, SAMU, esteve no local, mas infelizmente constatou o óbito da vítima. A vítima, José Jerônimo de Melo, ex-vereador, conhecido lá no município de Solânia como Preto de Tuntu. Infelizmente, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, meu caro amigo Luciano Kubek, ouvintes da nossa programação. Olha, e uma outra informação para você que está em casa acompanhando a nossa programação. Essa informação tem chamado bastante atenção. Luciano Kubek, nas redes sociais, esse caso que aconteceu aqui na cidade de Guarabira, de um carro da CEMOB, ele foi flagrado fazendo um transporte, certo, de um sofá ali nas proximidades da Universidade Federal da Paraíba, ou seja, ali em Areia Branca. Este veículo, o EPB, este veículo da CEMOB, aqui da cidade de Guarabira, ele foi visualizado ali no bairro de Areia Branca, transportando um sofá. Era por volta das 22 horas, quando este veículo, ele passava ali nas proximidades do France Hotel, aqui na cidade de Guarabira. A nossa equipe, Luciano Kubek, e ouvintes da nossa programação, entramos em contato com o superintendente da CEMOB, aqui na cidade de Guarabira, o Gilberto Machado. Ele nos informou de que este sofá teria sido uma doação de um agente da CEMOB, e que o veículo tinha ido pegar esse sofá para deixar na sede da CEMOB aqui em Guarabira. Vamos ouvir o que disse o J. Carlos, ele que estava no momento deste transporte desse sofá e nos mandou um relato do que realmente aconteceu, para que aquela hora, às 8 horas da noite, ou melhor, às 9 horas da noite, às 22 horas, aquele veículo do CEMOB aqui na cidade de Guarabira, o porquê ele estava fazendo aquele transporte aquele horário. Vamos ouvir. Ele foi transportado ali do bairro Areia Branca diretamente para a sede. Inclusive está lá, convido você, convido a quem possa interessar que visite lá a sede da CEMOB, que vai encontrar o sofá lá. Tanto o transporte quanto essa doação foi comunicada e autorizada pelo superintendente Gilberto, né? E não há nada de ilegal nisso. Inclusive, em questão ao horário, acredito que era por volta das 9 horas da noite, foi feito nesse horário justamente para que não fosse comprometida nenhuma demanda do trânsito durante o dia. Como a noite é mais tranquila em relação ao trânsito, não tem muitas demandas, então foi feito naquele horário para que não atrapalhasse o serviço. Mas foi transportada do local onde estava, o bairro Areia Branca, diretamente para a sede da CEMOB. Muito bem, está aí, meu caro amigo Luciano Kubek. Essa informação tem chamado bastante atenção aqui em toda a Guarabira, certo? Este vídeo, ele circula nas redes sociais, mostra no momento, Léo Ferreira, em que este veículo da CEMOB aqui de Guarabira, ele está carregando um colchão, ou melhor, um sofá, ali nas proximidades do... nas proximidades ali da UFPB, aqui na cidade de Guarabira. UFPB, exatamente, é lá próximo ali à Universidade Federal aqui da Paraíba, estadual, ali próximo ao bairro Areia Branca. Isso, encostado ali bem à ex-Rádio Cultura. Pois é, essa informação, certo? Que a nossa equipe recebeu. A nossa equipe foi atrás para ouvir também o lado da CEMOB, não é isso? Porque aqui ouvimos os dois lados da moeda. Tanto ouvimos a cara, quanto também ouvimos a coroa. É verdade. Pois é. São 6:58, 6:58. Olha a Operação Grau. Operação Grau. Apreendeu motocicletas lá no município de Pirituba. Eita, meu Jesus. As informações, Luciano Colbeck. É de que na noite deste último sábado, dia 10 de agosto, policiais militares do 4º Batalhão e da Bebetran e também da Rotan, sob o comando do comandante Tenente Coronel Simval, realizou a operação. Operação esta denominada Operação Grau, lá no município de Pirpirituba. As informações é de que esta operação teve como objetivo coibir prática de direção perigosa, o chamado Grau, na referida cidade de Pirpirituba. O fato que teria acontecido diversas denúncias de populares informando de que jovens estariam dando grau lá no centro ali da cidade de Pirpirituba. Inclusive, a nossa equipe trouxe com exclusividades alguns dias atrás, Léo Ferreira, certo? Essa informação de que um jovem estaria, meu caro amigo Luciano Colbeck, praticando direção perigosa e dando famoso grau lá no centro da cidade de Pirpirituba. Exatamente. E aí, a polícia militar fez aí esta operação paradigma, denominada Operação Grau, lá na cidade de Pirpirituba. Vale ressaltar que a prática do grau, no artigo 244 do inciso 3º do Código de Trânsito Brasileiro, é irregular. Diversas motocicletas foram apreendidas lá naquela cidade. Motocicleta estas, Léo Ferreira, que já tinha até os adesivos. Grau não é crime. Diversos adesivos nessas motocicletas lá na cidade de Pirpirituba. Vamos ouvir o que disse o Tenente Coronel Simval com exclusividades. Ele falou sobre esta operação que aconteceu na cidade de Pirpirituba. Na cidade de Pirpirituba, atuação da Polícia Militar em operações, na Operação Paradigma, devido a denúncias, informações que tivemos, levantamento de indivíduos praticando direção perigosa em motocicletas, o chamado grau. Então, já fizemos algumas apreensões em motocicletas, já foram conduzidas pessoas à delegacia de polícia, para que a gente possa manter de forma qualificada essas operações aqui nessa cidade, com o objetivo justamente de coibir essas práticas abusivas de direção perigosa. Portanto, Polícia Militar em ação, para que a gente possa garantir a tranquilidade das pessoas aqui da cidade de Pirpirituba e da região do entorno. Polícia Forte, Sociedade Segura. Está aí, meu caro amigo Léo Ferreira e ouvintes da nossa programação. Lá na cidade de Pirpirituba, o grau não deu muito certo não, viu, no outro final de semana. Não deu muito certo não, viu? Quem estava pensando aí em ir pra Pirpirituba pra dar grau, olha, lá vai uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez motocicletas. Só a que está dando pra perceber aqui em cima do caminhão, viu? Fora as outras motocicletas, eu fiquei sabendo que o caminhão, o guincho da CPTran, Léo Ferreira, ele veio em Guarabira 3 vezes, meu amigo. Lotado de motocicleta. Isso no sábado. No sábado à noite. Também, pronto, após pronto. A operação Grau. E aí eu conversava particular com o Tenente Coronel Silva. Ele me dizia: Marcelo, pode se preparar, viu? Porque vai ter muitas dessa aqui na região. Pode se preparar que vai ter muita dessas aqui na região. Pois é, são 7:03, 7:03. Olha, a Polícia Militar prendeu suspeito e apreendeu drogas durante uma operação na zona rural do município de Guarabira, Araçagi e Sertãozinho. as informações de que a Operação Paradigma, na noite deste no sábado, dia 10, a Polícia Militar, durante a execução ou execução da Operação Paradigma, por meio da guarnição do primeiro Tenente Castro. Tenente Castro, quando vem pra Guarabira, meu amigo, ele não vem pra brincar, não, viu? É. Tenente Castro, quando vem pra Guarabira, ele não vem pra brincar. Eu não tô desmerecendo os outros, não, viu, Léo? É verdade. Mas o trabalho que Tenente Castro vem fazendo lá na cidade de Belém, e quando ele vem tirar serviço aqui na cidade de Guarabira, rapaz, não é brincadeira, não. Tenente Castro, quando ele vem pra cidade de Guarabira, quando ele vem tirar serviço em Guarabira, a pancada do bumbo é mais embaixo, viu? Tenente Castro vem botando moral lá na cidade de Belém. Bandido, cabra com moto adulterada, fazendo baderno lá na cidade de Belém e nas cidades adjacentes, viu, Léo? Tenente Castro vem botando pra descer da Aiga Geral. Se entrar de frente, meu amigo, com o Tenente Castro, é pra perder a moto, é pra perder a arma, perde drogas. Tenente Castro que vem fazendo um belíssimo trabalho, viu? E aqui não é rasgando seda, não. Mas Tenente Castro lá na cidade de Belém vem botando moral. Vem botando moral, viu? É verdade. Abraçar ele, Tenente Castro, e também a todos os seus comandados lá na cidade de Belém, sempre na sintonia da nossa programação. E aí, Léo, durante buscas na zona rural, tanto da cidade de Guarabira, na cidade de Sertãozinho e na cidade de Araçagi, a Polícia Militar, através do primeiro Tenente Castro, certo? Deflagrou aí esta operação, prendendo arma de fogo, aparelho de celular, dinheiro trocado, cordão. Esta operação, certo? Denominada Operação Paradigma. Esta operação que aconteceu neste final de semana aqui na nossa região do Brejo da Paraíba. Está aí as informações na área policial. Deixa eu mandar um abraço especial para o meu amigo Alan. É, rapaz, o Alan, certo? Não é o Alan Mitchell, não, viu, Léo Ferreira? É o Alan, bombeiro civil, tá sempre na sintonia da nossa programação, acompanhando a nossa rádio rural de Guarabira. São 7:06, 7:06 é a hora certa. Tá aí as informações na área policial. Fosse deixar, Léo, eu ia levar o programa todinho, só com informação na área policial, mas nós temos daqui a pouquinho o podcast, certo? Papo sério com o empresário João Rafael. Informações da área policial, se aumentarem nem diminuir, trazendo a vida como ela é, através da nossa Rádio Rural de Guarabira, a emissora mais perto de você. Lojão Ricol, vestindo você e toda a sua família, nós trouxemos a área policial. O Lojão Ricol está com uma mega promoção. Na compra de um terno completo, calça e paletó masculino, no valor promocional de R$ 399, você ainda leva de brinde uma camisa social. Facilitamos o seu pagamento, dividindo em até 10 vezes no cartão. Lojão Ricol, na Rua Osmar de Aquino, no centro de Guarabira. Estamos apresentando Jornal 850. A verdade no seu rádio. A verdade no seu rádio. Léo Ferreira. Muito bem, 7:06, aí portanto as informações da área policial. E em um minuto você acompanha a conversa séria com o empresário João Rafael de Aguiar. Você está em sintonia com a Rádio Rural de Guarabira, Paraíba, a mais potente e moderna emissora da região. Uma empresa do Grupo João Rafael, a rádio que está perto de você. Rádio Rural AM, músicas e informação de qualidade. Rural AM, a emissora do campo e da cidade. Lojão Ricol está com uma mega promoção. Na compra de um terno completo, calça e paletó masculino, no valor promocional de R$ 399, você ainda leva de brinde uma camisa social. Facilitamos o seu pagamento, dividindo em até 10 vezes no cartão. Lojão Ricol, na Rua Osmar de Aquino, no centro de Guarabira. Você está ouvindo a Rádio Rural de Guarabira, uma empresa do Grupo João Rafael. Jornal 850. A verdade no seu rádio. Fernando Carvalho. Léo Ferreira. E agora você acompanha o Conversa Séria com o empresário João Rafael de Aguiar, aqui no Grande Jornal 850. Muito bem, estamos precisamente na cidade de Mari, onde será instalada, ou já está sendo instalada, uma unidade fabril, né, ligada ao Grupo João Rafael de Aguiar, um dos grupos que mais cresce no Nordeste do Brasil. E hoje nosso podcast, nessa nossa oitava edição, né, tem a satisfação de receber aqui a dona Michele, dona Olivete, Jarbas Aguiar e o nosso comandante, nosso diretor-presidente do Grupo João Rafael. João Rafael, queria que o senhor já começasse fazendo uma abertura, né, dessa importância dessa fábrica para o município de Mari. Eu quero, de antemão, dizer que é uma satisfação muito grande, porque nós recebemos um convite da Prefeitura Municipal de Mari, na pessoa do senhor prefeito Antônio Gomes, do qual nos ofereceu qualificar pessoas, principalmente aquelas do primeiro emprego, para nos oferecer uma mão de obra qualificada. Pensando nisso, aí eu disse, local, aí ele me ofereceu esse local que você está vendo a instalação, e entendemos que nós devíamos correr contra o tempo, que eu precisava o mais rápido possível montar essa unidade aqui. Foi registrada a empresa, como você está vendo, é a Uniprol, onde vai confeccionar somente uniformes profissionais, é o nome da empresa, e recebi o apoio também dos meus familiares, porque sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Estou aqui acompanhado do meu filho Java, da minha esposa Olivete, meu filho João Rafael está em João Pessoa, a minha filha Jarbelle chega daqui a pouco, e a minha nora, que é filha também, Michele. Então, para mim, é um motivo de satisfação ter recebido o apoio da família, porque o nosso grupo é um grupo familiar, um grupo pequeno, mas um grupo familiar, e temos feito de tudo para sempre oferecer mais um posto de trabalho. Isso para nós é um motivo de satisfação. E aqui nós estamos encontrando exatamente um perfil de pessoas com muita, muita habilidade para trabalhar. Já foi feito os primeiros testes, não vai ter nenhuma dificuldade em qualificar as pessoas. E creio eu que na próxima segunda-feira, porque hoje é uma sexta-feira, né? Dia 9, né? 9 de agosto, na próxima segunda-feira, dia 12, nós já vamos iniciar a primeira linha de produção aqui. O objetivo aqui é, encontrando a mão de obra que nós precisamos, é montar duas linhas de produção que vai atingir, em média, 140 pessoas nessas duas linhas. Mas isso não depende só de mim, isso depende também da população. Se houver o interesse das pessoas se profissionalizarem e querer assumir a responsabilidade do trabalho, nós vamos ter o maior prazer em empregar essas pessoas aqui na cidade de Mari. O senhor tem feito assim, muitas cobranças no sentido que há anúncios de vagas em todo estado, mas não tem capacitação. O senhor tem cobrado muito isso dos órgãos públicos, essa palavra capacitação. Verdade, Fernando. Hoje, por exemplo, eu estou com um caminhão carregado para fazer uma entrega em Brasília e não pode sair porque não tem motorista. Nós já pedimos ao Cine um motorista qualificado de estrada para caminhão, e não consegue encontrar essa vaga. E estamos em construção também, precisando de pedreiro, de servente de pedreiro, de ceramistas, de eletricista. Há uma dificuldade muito grande e não encontra mão de obra qualificada, mas segunda-feira você vai ver, no próximo dia 12, você vai ver os anúncios a nível estadual. O Cine de Guarabira oferece 180 empregos, 180 vagas. Mas você solicita uma pessoa qualificada, não tem. É preciso, como eu digo sempre, o poder público no municipal, que é o para-choque entre os outros poderes e a população do município, começar a pensar em qualificar essas pessoas. Não adianta somente fazer praça ou fazer estádio para área de lazer. Precisa também pensar naquilo que o cidadão recebe como um patrimônio único para ele, que é a mão de obra. Quem é qualificado, ele está pronto para trabalhar aqui em Guarabira, em João Pessoa, em Campina Grande, em São Paulo. Quem é profissional não tem como deixar a profissão, ele sempre leva para onde ele quer. Eu queria entrar um pouco, senhor João, na última semana a unidade Fabril da cidade de Araçagi completou 8 anos e o senhor estendeu as duas mãos, o seu grupo, evidentemente, como o senhor citou, né, o seu grupo estendeu as duas mãos. Me fale um pouco desses 8 anos de Araçagi. Lá em Araçagi, quando o Murilo, prefeito anterior, a prefeita Josilda, antes da prefeita Josilda, no mandato anterior, o prefeito Murilo, que é muito meu amigo, ele tinha sido vereador em Guarabira, foi ser candidato em Araçagi e ganhou as eleições. Quando ele ganhou as eleições, antes dele tomar posse, ele me disse, bota uma unidade lá em Maria. Eu disse, depende de você. Se você preparar uma escola, qualificar mão de obra, quando nós notarmos que existe mão de obra qualificada na cidade, a gente monta uma linha de produção. Porque, Fernando, como você vê aí os maquinários aí, uma linha de produção dessa leva duas linhas de produção dessa aqui, leva 140 postos de trabalho. Aí, digamos, você preenche essa semana uma linha de produção com 70 postos de trabalho. Mas aí, por isso ou por aquilo, uma pessoa desiste, outro sai, outro viaja, outro prefere ir para um outro ramo ou migrar para um negócio próprio. E aí a linha de produção fica prejudicada, se não tiver mão de obra qualificada na cidade. Tendo mão de obra, você faz a substituição imediatamente. Por isso que a gente exige do poder público, quando a gente vai se instalar, é que prepare mão de obra, porque a fábrica ela não pode parar para ensinar o pessoal a fazer mão de obra. Infelizmente é impossível fazer esse tipo de atividade. Essa atividade de ensinar, de qualificar, pertence ao poder público, seja estadual, seja municipal, mas compete ao poder público. Eu sei que existe escola técnica, existe o Senai também, que devia estar preparado para isso, mas se as autoridades não correr atrás, olha, no passado eu montei em Guarabira, se eu não me engano, foi no ano de 2014, mais ou menos, junto com a prefeitura de Guarabira, que na época era a doutora Fátima Paulina, era a prefeita, junto com o Senai, lá de Campina Grande, fechamos uma parceria com o Ministério Público do Trabalho também, que deu uma grande parcela de contribuição, e nós fizemos uma doação de 42 máquinas, tudo nova, como você está vendo essas aí, novas e modernas. Foi colocado em prática para funcionar, depois veio outra administração, não